pelo meu time. Se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola, eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida. Alô, você que tá ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM. Alô, você que tá ligadinho no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Leono 7. Está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube para você nesse sabadão, dia 21/7/2018. Estamos aqui para mais uma programação esportiva da Rio Vox TV. Vou fazer igual o nosso meu amigo Neto, do Neto Quez. Vou passar até a temperatura aqui em Rio das Pedras, que hoje a gente tá tecnológico aqui. Nesse momento temos 26 graus aqui na cidade de Rio das Pedras. E estamos aqui então para falar muito de esporte. Tem muita coisa pra gente falar hoje. Tem a decisão na Série D do Campeonato Brasileiro, vale vaga na final. Tem Série C do Campeonato Brasileiro, a definição no Grupo A, já que o Grupo B está tudo definido. A Série B, que ninguém quer ficar com a liderança do campeonato. E a Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje tem as quatro divisões do nosso campeonato aqui na Rio Vox FM, no Rio Vox Sport Clube. Sem mais delongas, vamos apresentar o nosso comentarista no dia de hoje, que é ele, o professor Mauro Fernandes. Muito bom dia, professor. Ah, muito bom dia, Léo. Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Rio Vox Esporte Clube, nessa manhã de sábado, abençoada por Deus, que nós possamos levar até vocês as últimas informações do mundo esportivo. Muito bem, vamos falar então muito de esporte aqui na nossa programação de hoje, mas antes vamos passar para você como faz para você escutar a nossa programação. Tem muita, não tem só rádio para você ouvir a nossa programação, né? Você pode nos ouvir através do nosso site, que é o riovoxfm.com. Também pode nos ouvir através do aplicativo da Rio Vox FM. A Rio Vox tem o seu aplicativo que você pode baixar e ouvir a qualquer hora, aliás, em qualquer lugar que você estiver na hora do programa. Você também pode ouvir a nossa programação no nosso site a hora que você quiser, porque acabou a programação aqui, uma meia horinha, umas 15 minutos, meia hora é muito até, uns 15 minutos já está no nosso site para você ouvir a hora que você quiser todos os programas do Rio Vox Esporte Clube. A partir desse último mês, daqui para frente, todos estarão no nosso site na íntegra para você escutar, tá certo? Então, vamos de Rio Vox Esporte Clube e agora a gente vai prestar uma merecida homenagem a uma personalidade do esporte piracicabano. Vou pro céu igual meu redentor. Agradeço ao nosso Senhor. No flow, por onde a gente passa é show. Fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou país, o futebol negou. Até gringo sambou, tocou Neymar. No flow, por onde a gente passa é show. Fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou país, o futebol negou. Sabe o 15 de novembro, glorioso esquadrão, na vitória ou na derrota, está em nosso coração. No basquete, futebol, é motivo de vaidade. Aos 97 anos, morreu na quinta-feira à tarde Jorge Chadad, um dos compositores da letra desse hino do 15 de novembro de Piracicaba, do hino oficial do clube. Com 97 anos, ele fez a letra que é imortalizada no Barão da Serra Negra, ao lado de Anuar Kraide, que também já faleceu. O velório acontece nessa manhã, aqui está acontecendo no Cemitério da Saudade em Piracicaba, e o enterro foi realizado, aliás, já foi realizado, né? O enterro aconteceu às 15 horas no Cemitério da Saudade em Piracicaba. Para quem gosta do 15, é um cara que sempre estava lá nas cativas, acompanhando, e aos 97 anos, então, uma das letras mais bonitas de hino é a do 15, professor, então vai, que bom que a obra dele fica imortalizada para sempre com a gente, né? Ah, sem dúvida, né? É um torcedor símbolo do 15, contribuiu muito com o 15, ajudou, fez parte de diretoria do 15, e ficou imortalizado aí no hino, um hino muito bonito, um hino com a letra fala muito bem da pujança do Esporte Clube 15 de novembro, e não fala só do futebol, fala da grandeza que foi outrora o basquete do 15 também, gigante do interior, no áureo tempo de basquete piracicabano, que levava o nome do Esporte Clube 15 de novembro. Então é uma pessoa que fez muito em vida e deixa um legado muito importante e muito bom para os meninos hoje que gostam, torcem, dirigem e administram o Esporte Clube 15 de novembro, famoso Nhoquim. Vamos subir o hino do 15 então para você ouvir, e daqui a pouco a gente volta com a Série D do Campeonato Brasileiro. Glorioso esquadrão, na vitória. Começando a escalada aqui do Rio Vox Esporte Clube, para a gente falar das quatro divisões do futebol nacional, vamos começar falando das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro, valendo vaga na final. Lembrando, essas quatro equipes que estão na busca pelo título já estão garantidas na próxima Série C, então já tem o acesso garantido. Então, de uma certa maneira, mesmo caindo fora, elas continuam a comemorar a vaga, a classificação, a Série C do Campeonato Brasileiro. Começamos pelo domingo. Domingo tem São José do Rio Grande do Sul recebendo o Ferroviário Atlético Clube, o Ferrão, no estádio Passo da Areia, em Porto Alegre. O jogo é às 15h30. O primeiro jogo foi 3-1 para a equipe do Ferroviário no Castelão. O que o Zequinha precisa para garantir vaga direta à final do campeonato? 3 gols de diferença. Qualquer vitória por 3 gols de diferença, não importa quantos gols fazer o Ferroviário, qualquer vitória por 3 gols de diferença classifica a equipe do Zequinha. Não importa se for 6-3, 7-4, não importa. 3 gols de diferença é o que precisa o Zequinha. O 2-0 leva a decisão às penalidades, já que iguala a situação. O Zequinha fez um gol fora, 2-0, empatam 3-3 e jogam as penalidades máximas. Então, o 2 gols resolve mais ou menos, e o 3 gols resolve para o Zequinha. O que eu acho difícil, vai ser muito difícil fazer 3 gols em cima desse Ferroviário, que vem de uma temporada fantástica, professor. Sem dúvida, Léo, o Ferroviário merece esse sucesso todo. E é interessante, né, Marcelo Vilar está há pouco tempo lá e já conseguiu dar a sua cara e a equipe ser uma equipe de alta competição, abriu uma boa vantagem jogando lá em casa, e jogando lá no Ceará, e agora vai jogar lá no Rio Grande do Sul com a bela de uma vantagem. Agora, o que não pode é sentar em cima da vantagem e esperar os 90 minutos. Se ele jogar, com certeza ele tem uma chance grande de ir para a final. Mas o mais importante para o São José também é que já conseguiu acesso, né? Com certeza. E no outro jogo é na segunda-feira, às 21h15, o 13 recebe o Imperatriz no estádio Amigão. Vai estar lotado lá na Paraíba, o estádio Amigão. O que o 13 precisa? 2 gols. 2 gols de diferença resolve a situação para o 13. Já que a equipe maranhense venceu o 13 por 1-0 no jogo de ida. 1-0 resolve parcialmente, já que a vitória por 1 gol de diferença vai para as penalidades. Mas o 13 eu já vejo com a equipe para chegar na final. Eu acho que o 13, a torcida vai acabar empurrando o 13 para fazer o resultado, viu, professor? Eu assisti o jogo de ida, achei o time um pouco limitado, mas eu também acredito em você, na sua opinião, que o 13 vai fazer tudo que tem direito lá em Campina Grande, no Amigão, para reverter esse 1-0. E 1-0 é um placar magro, apenas um empate dá vantagem para o Imperatriz. Mas eu não acredito que o Imperatriz consiga segurar o 13 lá no Amigão, não. Portanto, está parecendo uma final Ferroviário e 13 para a Série D do Campeonato Brasileiro. Tô pensando dessa mesma maneira. Eu acho que teremos um Ferroviário e 13 na final da Série D do Brasileirão. Vamos subir um nível, vamos falar do objetivo que essas equipes já alcançaram, que é estar na Série C do Campeonato Brasileiro de futebol. O grupo A tem muita coisa a se definir ainda, está um pouco mais equilibrado. Aliás, está bem mais equilibrado que o grupo B. O grupo A, temos a 15ª rodada com Náutico e Juazeirense. O jogo é na Arena de Pernambuco, às 17 horas. O Náutico é o vice-líder no momento, mas ele... O Náutico pode até assumir a liderança, dependendo do resultado de Atlético do Acre e Globo. Então, a recuperação do Náutico nesse momento é fantástica na competição. A Juazeirense briga contra a Degola nesse momento, mas uma vitória joga a equipe para a parte de cima da tabela, brigando por uma vaga no G4. Olha só, então, como que está equilibrado esse campeonato. Outra partida de hoje, às 19 horas, é o Botafogo da Paraíba enfrentando o Santos. Santa Cruz. O jogo é no Almeidão, na Paraíba. E a equipe do Botafogo luta para chegar mais perto do G4, já que esteve por um bom tempo no grupo dos quatro melhores times do campeonato, desse grupo, né? Mas perdeu o fôlego e o Santa é quem se enraizou no G4, parece não sair mais. Então é isso que o Botafogo vai tentar. O ABC é outra equipe que briga para chegar mais perto dos seus rivais e enfrenta a equipe do Salgueiro, joga no Frasqueirão às 16 horas. O Salgueiro está na zona da degola e luta desesperado contra o rebaixamento. Temos também o Atlético do Acre, o líder, tentando manter pelo menos esses 3 pontos, já que na última rodada a equipe perdeu. Nas últimas rodadas, o Atlético do Acre perdeu 2 partidas, ou seja, 6 pontos jogados fora, que fizeram a diferença para o Náutico diminuir de 9 para 3. Então, o Atlético não pode pensar em tropeçar contra o Globo dentro de casa no Florestão. O jogo é no domingo às 18 e às 19 do domingo tem Confiança e Remo. Tá na hora de ganhar. Chega de empate e de derrota pro Confiança. Precisa vencer, porque o ABC, o Botafogo e o Globo colaram e querem essa quarta vaga. E o Remo também precisa do resultado, porque a situação é muito crítica do clube do Remo, com 12 pontos na lanterna, professor. O grupo tá pegando fogo aí, viu? É a única equipe que realmente já tá matematicamente fora de toda a disputa aí é o Remo. Até o próprio Salgueiro ainda tem mais 4 jogos para fazer, 12 pontos, pode chegar a 28. Matematicamente ele até teria chance aí. Mas a briga mesmo fica lá entre Santa Cruz, Confiança, ABC, Botafogo e o Globo. Veja o que é as coisas, né, Léo? O Santa Cruz está em terceiro hoje, antes da rodada. Depois da rodada, ele pode cair a 7º. Não é isso? Se ele não ganhar e os outros concorrentes deles ganhar todos. Então tá aí. E uma chance pro time do Pisa, né? Poder entrar no G4, né, Léo? Ganha do Santa Cruz e entra no G4. Exatamente. Agora, o grupo B tá tudo definido praticamente, né? Hoje eu acho que a gente pode sacramentar a definição no grupo B da competição. Por quê? Daqui a pouco a gente passa... Aliás, vamos passar a tabela desse grupo A antes de falar do grupo B. Olha só. O Atlético do Acre tem 26 pontos na liderança. O segundo é o Náutico com 23. Logo em seguida, na terceira posição, temos o Santa Cruz com 21 pontos. E o quarto, para fechar aí o grupo dos 4 melhores da competição, que se classificariam às oitavas de final da competição, as quartas, né, na verdade, é o Confiança com 19 pontos. Na quinta posição está o ABC com 18. O Atlético, o Botafogo da Paraíba também tem 18 e o Globo também 18. Então, olha só, tem um pontinho de diferença do 7º para o 4º lugar. O 8º é a Juazeirense com 16. Na zona da degola tem Salgueiro com 9, aliás, com 16 também, perdão, em 9º lugar. E o Remo é o 10º colocado com 12 pontos ganhos. Agora vamos falar do grupo B. Grupo B tem Tombense e Ipiranga de Erechim em Tombos. Jogo que é pela briga contra a degola, que é a única coisa que sobra para brigar nesse grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. Bragantino e Volta Redonda se enfrentam no Nabia Bichedi. Bragantino tentando melhorar sua qualificação, já que está praticamente classificado. Bragantino, então, quer tentar pegar esse terceiro lugar do Botafogo e fugir do Operário no próximo confronto aí. Temos também o Operário de Ponta Grossa que pega o Cuiabá, líder e vice-líder, se enfrentando no Germano Kruger às 15h30 do domingo. Olha que jogão de futebol que vamos ter lá em Ponta Grossa. No domingo ainda às 13h30, às 15h30, aliás, perdão, tem Joinville e Botafogo. Joinville que tá rebaixado, já tá na cova, só falta jogar a última pá de areia, e acho que é isso que o Botafogo vai fazer hoje, aliás, amanhã, às 15h30, na Arena Joinville. O Botafogo é o terceiro colocado, tá tentando voltar à segunda posição, que era a sua. E Luverdense e Tupi se enfrentam no Passo das Emas, duas equipes também que brigam contra o descenso nesse momento, professor. Esse grupo aí já tá bem mais clareado, definido, né? Tem chance matemática ainda de algumas equipes, mas é muito remota, precisa realmente cair o mundo para eles classificar. Mas a briga maior aí é justamente por descenso, né? Nós temos já quatro que está apenas 3 pontos de uma classificação matemática, faltando 4 para rodar, 4 rodadas ainda. Então esses 4 fatalmente vai classificar. E o Volta Redonda, Ipiranga, Luverdense, Tombense e Tupi disputa para ver quem vai fazer companhia para o Joinville. Então essa é a realidade do Grupo B, né, Léo? O Operário e o Cuiabá não são mais alcançados. Esses já estão garantindo na próxima fase. O Botafogo e o Bragantino precisam de uma vitória. O Botafogo precisa de um empate para se garantir. E o Bragantino, a vitória, garante o Braga na próxima fase. Aí elimina todo mundo. Aí passa, todo mundo não tem mais chance. Porque a vantagem do Bragantino pro quinto colocado com a Volta Redonda é de 10 já, professor. Pois é, então é muito difícil, né? Não tem, né? É 3 pontos, é 3 rodadas e mais 1 ponto. Quer dizer, falta 4 rodadas. Então você vê aí que realmente esse grupo, esse G4, está definido já os 4. Só falta saber a posição que vai terminar. Olha só, classificação. Operário é o líder com 32 pontos, o segundo é o Cuiabá com 28, o terceiro é o Botafogo de São Paulo, o Botafogo de Ribeirão Preto, que tem 27 pontos, o quarto é o Bragantino com 25. Olha só o quinto é o Volta Redonda com 16, então são 9 pontos de diferença aí. Então, se nessa rodada o Volta Redonda não ganhar do Bragantino, jogo confronto direto, acabou para todo mundo de baixo. Então Volta Redonda briga para deixar todo mundo vivo, além dele próprio. Se o Bragantino ganhar, ele se classifica e vão faltar 9 pontos para numa diferença de 12, vai ficar muito difícil, então, para a equipe do Volta Redonda. 9 pontos a se disputar, vai precisar de 12, não tem nem condição. O quinto, então, é o Volta Redonda com 16, o sexto é o Ipiranga também 16, o sétimo, Luverdense com 15, o oitavo é o Tombense com 15, nona posição e na zona da degola está o Tupi com 14 pontos e o décimo é o Joinville com 10, que já foi, professor. E aí está a disputa grande aí, né? A disputa está maior para ver quem vai fazer companhia para o Joinville do que quem vai brigar pelo G4. Então, Volta Redonda, Ipiranga, Luverdense, Tombense e Tupi faz um outro campeonato à parte. Vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro agora. Vamos passar todos os jogos para você até o momento. Tivemos já o Avaí e o Atlético de Goiás empatando em 0x0. Vila Nova e o Brasil de Pelotas também empataram em 0x0. O Figueirense bateu o Bugre e o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa por 3x2. Tivemos também Criciúma e Londrina. Esse jogo foi ontem. E o Criciúma do Mazola Júnior bateu a equipe do Londrina dentro de casa por 2x1. E deixa eu confirmar aqui para não falar, quase nem assim saiu da zona do rebaixamento, professor. O Criciúma parece que está ganhando, empatando e não sai da zona da degola, sinal que a situação estava crítica mesmo para o lado do time lá da terra do carvão, que é Criciúma, professor. É, realmente, o Criciúma tem um treinador experiente lá, Mazola Júnior, que vem fazendo um bom trabalho. É difícil de assistir o jogo, mas eu assisti o jogo inteiro ontem, Londrina. Eu vi ontem o Sérgio Soares, que fazia tempo que eu não via jogo treinar, né? Tá treinando o Londrina e o Mazola Júnior treinando o Criciúma. Foi um jogo complicado, Londrina teve bem no jogo durante uma boa parte do jogo, mas no finalzinho do tempo, tanto do primeiro tempo quanto do primeiro tempo quando o Criciúma empatou, e no finzinho do jogo, aos 45, o Criciúma fez 2x1 e sacramentou a vitória, que apesar, como você disse, não tirar ele do rebaixamento da zona, dos 4 que vão cair, ele também, mas ficou em 17º a 1 ponto do São Bento e do próprio Londrina. Claro, o São Bento tem um jogo por fazer ainda, mas o Londrina não, com 17. Na próxima semana, na próxima rodada, ele pode até, conseguindo vencer, ele pode até conseguir sair dessa enfadada zona do rebaixamento. Tivemos ontem também, de virada, o Goiás bateu o Sampaio Corrêa por 3x1 e o Goiás já se distancia realmente do G4, do Z4, e chega a parte de cima. Agora sim o Goiás se bota na briga pela parte de cima, pelo objetivo que realmente é o maior dessa Série B, que é conseguir o acesso. Fernando Sobral abriu o placar para o Sampaio, mas o Michael, o Alex Silva e o Lucão marcaram para o Goiás. O Lucão, artilheiro do campeonato, professor. Pois é, rapaz, olha o Lucão, né? Com toda a grossura dele, ele faz gol toda a rodada. E o time do Ney Franco parece que tá com a mesma tranquilidade e calma do Ney, né? Porque saiu perdendo, tomou os 20 minutos de cabeça o gol do Fernando Sobral e depois virou no segundo tempo. O intervalo fez muito bom, muito bem pro Goiás, porque no segundo tempo o Lucão, o Alex e o Michael acabou fazendo os gols que deu a vitória e a oitava posição pro Goiás, que está muito perto do G4 aí, né? É, Goiás então reagiu mesmo na competição e lá no Rei Pelé ninguém quis ficar com a liderança, viu, professor? 0-0 e quem se deu melhor foi o Fortaleza, que ainda continua com a liderança do campeonato, mantendo um ponto de vantagem para o CSA, professor. Veja como é que é, esse jogo foi 0-0 e o jogo do Criciúma foi 2-1 pro Criciúma, né? Criciúma jogando em casa e o CSA jogando em casa. Esse jogo foi 0-0 e foi um grande jogo, um excelente jogo. Duas equipes procurando o ataque, as duas equipes buscando gol e as defesas tiveram bem e não conseguiram tomar gol. Mas foi um grande jogo, casa cheia. E uma coisa até que me chamou a atenção, terminou o jogo, os times não queriam ir embora pro vestiário, ficou os dois times ali no campo, se cumprimentando, conversando, Rogério Ceni abraçando todo mundo lá do CSA. Quem sabe se não der certo no Fortaleza, já tá abraçando o pessoal pra ver se cava um lugarzinho, né? Se deixa a porta aberta, né? Mas eu achei interessante isso, uma confraternização, coisa que a gente vê muito na Europa e não vê aqui no Brasil, né? Oxalá isso torne rotina e termine todos os jogos naquele estado de espírito que terminou, né? E não eu correndo, descendo pro vestiário correndo, chutando garrafa, enfim. Muito bem, então vamos falar agora dos jogos de hoje pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje, às 16h30, no estádio Alfredo Jaconi, na Serra Gaúcha, tem Juventude e CRB. Também temos no Couto Pereira, às 16h30, Coritiba e São Bento de Sorocaba. O Oeste recebe o Paysandu na Arena Barueri. E o Boa Esporte recebe a Ponte Preta no Estádio Municipal de Varginha, o famoso Melão, na cidade de Varginha, obviamente. Então, a Macaca vai até Varginha enfrentar o Boa Esporte. Professor Mauro, o que podemos esperar dessas partidas de hoje? Pois é, todos os jogos equilibradíssimo, jogo decisivo, né? O São Bento joga, precisa vencer e é uma parada difícil pro São Bento, porque vai jogar lá no Couto Pereira, no Alto da Glória, lá é muito difícil jogar lá, né? E o Coritiba tem um belo time. O Juventude recebe o CRB, são jogos equilibrados, as duas equipes estão numa força igual, mais ou menos, uma luta incessante para fugir do rebaixamento. A Ponte Preta vai até Varginha enfrentar o Boa. A Ponte Preta vem muito bem, talvez uma vitória aí pode até colocar a Ponte Preta ali perto ou no G4 e o Oeste vai receber o Papão. Justamente o Oeste vai a 24 se ganhar e o Papão, que está rodando lá a zona do G4, vai para 20. Então é um grande jogo, é um jogo que pode se esperar muito das duas equipes. Mas o que me chama a atenção, Léo, é justamente a equipe do Sampaio Correia. Sampaio Correia venceu a Copa Nordeste e parece que ainda não encontrou o caminho. Depois que ganhou a Copa do Nordeste, não consegue encontrar o caminho aqui na Série B do Campeonato Brasileiro, e se não tomar cuidado pode até entrar na confusão aí, não é isso? E já entrou, né? Já tá, é o 18º, tá na zona do rebaixamento com 16 pontos. Portanto, isso é um lado que, de um lado, atingiu o máximo na Copa do Nordeste e agora não consegue fazer com que a equipe reaja no Campeonato Brasileiro. Com certeza. É isso aí, então. Falamos sobre a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Essa é a 16ª rodada da competição. E a gente já volta para falar da Série A do Campeonato Brasileiro. A gente já volta, então. Aguarde. Estaremos de volta daqui a pouquinho. Apoio Cultural 107,9 Rio Vox FM. Em poucos segundos, a vida pode se revelar para você. Enquanto isso,

fazer o gol de placa, que a magnética agradecida se cantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se cantava. Vira maravilha, nós gostamos de você. Ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão e gol, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, gol, tabelou, driblou dois zagueiros, driblou o goleiro, só não entrou com bola e tudo porque teve humildade. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol... É, muito bem, estamos de volta com o Rio Vox Esporte Clube. Eu agradeço o carinho da sua audiência. Vamos mandar um abraço para aqueles que estão nos ouvindo, professor. O pessoal já mandou aquela mensagem avisando que está ouvindo, o pessoal lá de Propriá. Vamos mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando o nosso programa. Ah, sem dúvida, né? O pessoal está sempre ligadão aqui no Rio Vox Esporte Clube aqui. E a gente quer justamente abraçar o pessoal que tem dado essa colher de chá pra gente aí, tem apoiado todo aquele aqui o nosso trabalho. Então vamos lá, ao Joe lá de Piracicaba, ao Divino lá de Piracicaba, ao William lá de Itajubá, ao Ulisses lá em Piracicaba, ao Felício, que está de férias aqui, lá em Hortolândia, prometeu fazer uma visita para nós, estamos aguardando aqui, Felício, o goleiro Felício que está na Alemanha, ao Igor lá de Recape, ao Miranda lá em São Paulo, ao Edu lá em Assis, ao Romário no Bosque do Lenheiro, ao Rafaelso, que está lá no Japão, sintonizado na gente aqui, lá no Sandai Vendal, ao Vitor Meira lá do Secap, ao Ed lá de Piracicaba, ao Cainan lá de Piracicaba, ao Eduardo lá do Itajubá, lá do Huracan, ao Vitor, ao Cleiton, ao Cleiton que jogou aqui no futebol interior no futebol interior, né? Ao Flavinho lá de Monticião, ao Zé Roberto que vai jogar uma partida importantíssima hoje para classificar para a semifinal do Campeonato Sub-20 Cearense, tá ligadão lá, sucesso e boa sorte no jogo de logo mais contra o Ferroviário lá, e cuidado Zé Roberto, o Ferroviário tá em estado de graça, hein? O Lucas que está lá em Jacutinga disputando o Sul-Americano lá pro Vila Cristina, ao Dieguinho lá em Piracicaba, ao Binho que também está em Jacutinga, ao Teco, o Teco, nosso amigo técnico, Teco, lá da Usina Modelo, ao Rafael, lá em Propiá, que está, o goleirão do Esporte Clube Propiá, ao Bruno, aqui de Rio das Pedras, ao Juan, ao Felipe, meu filho, ao Juan Zagueiro também, ao Jonathan, lá do Rio Claro, ao Marquinho, Marquinho e toda a família lá do Marquinho, lá em Propiá, acompanhado aqui, acompanhando o nosso trabalho aqui, ao Du, lá de Piracicaba, ao Vitor, lá de Capivari, e a todos que estão nos acompanhando aqui de Rio das Pedras, de região e até de lá do Japão, o pessoal que acompanha o nosso trabalho aqui, tanto aqui ao vivo, como também acompanha aqui na internet, através de aplicativo, no riovoxfm.com, enfim, todos aqueles que acompanham, o nosso abraço e o nosso muito obrigado. Mandar um abraço também pro pessoal que está nos ouvindo, Zé Brambilo, Alexandre Brambila, também mandar um alô para o Bizungo que está nos ouvindo lá no posto, também ao pessoal Totonho, Pedrinho, todo mundo que está nos ouvindo. O Alex, faz tempo que a gente não manda um abraço pro Alex, também pro Bruno, que estão sempre nos ouvindo. Também para o William, William Ponte Preta. Tá feliz com o João Brigatti lá na Ponte Preta. O João Brigatti está sendo apelidado como Beckenbauer Campineiro pela torcida, professor. Olha só. Então, um abraço para todos vocês. E vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos começar, então. Vamos passar os jogos que a gente não tem muita relevância. Daqui a pouco a gente comenta, então, sobre os jogos mais relevantes. Vamos começar pelo Paraná e o América Mineiro, duelo que acontece no domingo às 16 horas. Temos também o Internacional enfrentando o Ceará às 20 horas da segunda-feira. O jogo da segunda, que a gente comenta mais na segunda-feira, então. E, aliás, vamos para a ordem, né? Vamos avacalhar as coisas tudo aí, que vai ficar complicado para a gente. Hoje temos dois clássicos, professor. Flamengo e Botafogo é o primeiro. Joga no Maracanã, às 19 horas. O Flamengo precisa vencer depois da derrota dentro de casa no retorno do campeonato. E o Botafogo é aquele time que está no meio da tabela e eu acho que ele está muito feliz de estar ali. E o empate para o Botafogo nesse jogo de hoje seria ótimo, né, professor? Ah, sem dúvida, o empate do Botafogo é um grande resultado, mas precisa administrar essa vantagem aí. É duro de jogar contra o Flamengo precisando ganhar, mas eu também comungo do mesmo pensamento seu. O empate para o Botafogo é um achado. E agora falamos de São Paulo e Corinthians. São Paulo e Corinthians. São Paulo vem num momento excelente depois aí de vencer o líder no retorno do Campeonato Brasileiro. Mas tem alguns desfalques importantes para esse jogo, né? Perdeu 3 jogadores, se eu não me engano, para essa partida contra o Corinthians, no clássico majestoso hoje às 21 horas. Aí tá horário ruim de jogo, hein? 3 jogadores suspensos. O Corinthians eu acho que também tem atleta suspenso, vamos confirmar as equipes que entram em campo no dia de hoje, olha só. São Paulo vem com o Gian no gol, Éder Militão, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo, Hudson e Lisiero, Nenê, Lucas Fernandes ou Trelles e o João Rojas e o Diego Souza. Quem está suspenso? Sidão, Everton e Araruna. O Everton que vem sendo um dos principais atletas aí da equipe do São Paulo vai ficar de fora. Pendurado, Hudson, Nenê, Militão, Herz, Arboleda, Lisiero, Reinaldo. Caramba, quanto pendurado no São Paulo, hein? E no Corinthians a gente tem pendurado, a gente não tem ninguém fora por cartão. A gente tem o Roger lesionado, o Mantua lesionado e o Ralf também. Então o Corinthians vem com o time principal, praticamente, com o Cássio no gol, Fagner, Pedro Henrique e Danilo Avelar, Gabriel e René Júnior, Matheus Vital, Rodriguinho e Romero. Na frente, Jonatas vai estrear o atacante que veio do futebol alemão. O que a gente pode esperar dessa partida, professor? O Corinthians parece que quer buscar o topo da tabela, venceu, né? O Botafogo na última rodada, na volta da Copa do Mundo. A primeira vitória, eu acho, do Osmar Loss no comando do Timão no Campeonato Brasileiro. Aliás, não, venceu o América Mineiro antes da parada da Copa do Mundo. Mas é uma vitória que vai dar moral para a equipe. Os corintianos vão pensar o seguinte: poxa, dá pra gente chegar, vamos buscar. E o clássico, que nem diria o Jardel, clássico é clássico e vice-versa, né, professor? É clássico, realmente. Mas o momento do São Paulo é melhor do que o do Corinthians, mas como você falou, é clássico, é um jogo diferente, não importa os momentos, depende muito da superação de cada equipe, e o Corinthians vem também de uma boa vitória. O Marlos estava precisando dessa vitória, ele é um bom profissional, mas a certeza que nós tenhamos é um grande jogo lá, e que se confirme a expectativa e que nós possamos ter um grande jogo, viu, Léo? Com certeza. Vamos que palpite. O que a gente pode esperar? Palpite desse jogo, professor? 2-1 São Paulo. 2-1 São Paulo é um bom resultado. 2-1 São Paulo é um excelente resultado. O Titi mandou mensagem aqui, perguntou se a gente vai falar da Bezinha. Não, vamos deixar a Bezinha de lado, tem que falar de Série A ainda. Depois ele fala do comercial de Ribeirão Preto. Dia da Bezinha no Rio Vox Sport. Como é terça-feira, e na terça a gente vai falar muito da segunda divisão do Campeonato Paulista. Um abraço pro Titi, que tá nos ouvindo lá da casa dele, se recuperando. Amanhã temos América Mineiro e Paraná, o jogo que a gente já falou, no Durival de Brito, às 16 horas. Tem Bavi na Fonte Nova, professor. 16 horas, Bahia e Vitória com as duas equipes. Aliás, o Vitória saiu da zona da degola, venceu, chega pelo menos num momento melhor que o seu adversário. Mas se o Bahia vence a partida, professor, eles trocam de lugar e o Vitória pode voltar à zona da degola. Que coisa, né? O pessoal parece que termina da parada para a Copa, volta da parada da Copa e o pesadelo aí, o pesadelo aí da segunda divisão continua rondando a vida das equipes e agora, no caso aí, justamente o Vitória, né? Mas eu acredito numa vitória do Vitória. Olha só, vitória do Vitória para cima do Bahia lá na Fonte Nova. É jogo que vai ter confusão na certa, né, professor? Infelizmente, Léo, é uma pena a gente ter que... Eu tenho que concordar com você, mas você está coberto de razão. Toda vez que joga Bahia e Vitória, ou Vitória e Bahia, não importa o palco, viu? Mas só uma coisa você tem certeza, é de confusão. Vamos só, se você puder, Léo, dizer para nós ficar um pouco mais... menos preocupado, ou um pouco mais preocupado, é só dizer quem que vai soprar a lata, porque é muito importante quem vai soprar a lata nesse jogo, porque esse jogo é dois barril de pólvora esperando só alguém riscar, acender mexer com o acendedor lá para justamente os dois barril se estourar, portanto é dois barril que tem um pavio muito pequeno e fácil de estourar, viu? Quem sopra o apito é o Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Costa Correia e o Carlos Henrique Alves de Lima Filho, de toda a arbitragem do Rio de Janeiro, professor. É um árbitro ensaboado, mal disciplinarmente e fraco, portanto... Está garantido para quem gosta de ver antijogo, para quem gosta de ver pontapé, briga, está aí guardado aí. Quem quiser e quem gosta disso pode esperar e assistir lá Bahia e Vitória, Vitória e Bahia, porque com essa arbitragem que escalaram, não tem chance nenhuma de o senhor terminar bem. Muito bem, torcida única no Bavi, segundo o nosso amigo Titi. Então só vai ter Bahia, mas o problema é lá fora, não no campo, né? E essa confusão dentro do campo e lá fora, né? Porque lá fora as torcidas marcam na rede social pra brigar. Antigamente a turma marcava pra tomar um café, pra tomar uma cerveja, não pra brigar, porco carne, né, professor? É justamente, viu, Léo? Porque o motivo da briga já vem desde a Copa Nordeste do ano passado, noturno, depois no retorno, daí fase nas fases, na semifinal, na final. Quem que não tá lembrado daquele problema todo que deu lá na primeira partida da final, que o jogo agrediram todo mundo, se agrediu, enfim. É coisa triste, mas infelizmente tem uma chance grande de ter. Vamos torcer para que não ocorra nada disso. Outro jogo do final de semana, entre Vasco e Grêmio. O duelo é em São Januário. O Grêmio é o quarto colocado no momento com 23 pontos. Tenta colar na liderança, colar no líder. Torce pelo tropeço do Flamengo, pelo tropeço do São Paulo, para chegar mais perto do objetivo, que é a liderança. E a equipe do Vasco está na 11ª lugar, e eu acho que é aí mesmo que ele quer estar também. A mesma situação do Botafogo. Pelo time que tem, eu acho que o 11º e o 10º lugar para Botafogo e para Vasco tá de bom tamanho, viu, professor? O Vasco tá tão mal, Léo, que ontem eu conversando com a Mauri, nem a Mauri acredita no Vasco. Que coisa, hein? Que fase, hein? Mas eu reputo que o Vasco o Vasco, ele tem uma chance grande de até ficar nessa aí, brigar por uma Sul-Americana, aí, porque o treinador, o Jorginho, ele tem uma identidade muito grande com o Vasco, então ele pode arrumar bem o time do Vasco, uma aplicação, pode até fazer uma campanha dessa de 10º a 12º aí, que tá muito bom pro Vasco, né? Porque o Fluminense é infinitamente pior do que o Vasco. Muito bem, vamos falar agora de Sport Fluminense, jogo na Ilha do Retiro, às 16 horas. O Sport Clube do Recife é o 9º colocado, mas vem de 3 rodadas tropeçando. E o Fluminense é só tropeço, viu, professor? Tá difícil a situação do Flusão. É, e o que é pior, né? Foi contratar um treinador que não é estrategista. Um time que tem o elenco que tem o Fluminense não pode contratar o Marcelo Oliveira, né? Que é um treinador que gosta de atacar, não tem afinidade muito tática de arrumar o time. Então eu não vejo com bom olho, não, a permanência do Fluminense, não só nesse jogo, não, porque esse jogo aí pode estar certo. O Sport vem de uma derrota e vai fazer de tudo para vencer o jogo lá, e a equipe do Sport é infinitamente superior à equipe do Fluminense. Portanto, vitória do Sport, e o Fluminense vai ficar o campeonato inteiro brigando para não cair, viu, Léo? Temos também Palmeiras e Atlético Mineiro. O jogo é na Arena do Palmeiras às 16 horas. O Palmeiras tropeçou contra o Santos, vem de 3 empates consecutivos e 3 empates em que estava na frente do placar, que a gente já comentou ontem, que o Palmeiras não conseguiu segurar o placar, não conseguiu matar o jogo. É o 7º colocado nesse momento com 20 pontos, tá? 7 atrás do Flamengo, precisa vencer para se quer pensar em título. O Palmeiras precisa da vitória contra o Atlético Mineiro, que perdeu na última rodada e não vai querer outro resultado negativo, porque aí vai ver o Palmeiras colar e se distancia um pouco da liderança que o Atlético estava perseguindo durante o primeiro turno. Estava muito bem na competição, né, professor? É, tem muita gente com 23 pontos. Se o Atlético realmente perder, ele vai deixar o G4, não tenha dúvida nenhuma, né? Porque realmente as equipes com 23 aí, tem o Inter, tem o Grêmio, e essas equipes aí vão jogar, e se vencer e o Atlético não, com certeza vão passar o Atlético pode cair para 6º colocado. Mas uma coisa é certa, está garantido aí a chance de ter um grande jogo, né? Porque são dois grandes elencos, duas equipes que têm jogado ofensivamente, e como você disse, o Palmeiras tem saído na frente, não tem conseguido segurar o resultado, mas é o Palmeiras tem alternativa, e basta, o Palmeiras tem a volta do Dudu e do Moisés, dois grandes jogadores que fazem muito bem para o Palmeiras. Portanto, eu particularmente, eu aposto numa vitória do Palmeiras. Eu acho que a gente vai ter outro empate, viu, professor? Vai ser complicada a partida aí. O Atlético, apesar de que o Palmeiras tá jogando muito bem com as equipes da parte de cima da tabela e se complica com as equipes da parte de baixo. Então, temos que analisar isso. O Palmeiras vem sem Lucas Lima também no jogo de hoje. Pode ter a volta do Jailson, jogo de amanhã, aliás, às 16 horas, o Palmeiras e o Atlético Mineiro. Temos também Cruzeiro e Atlético do Paraná no Mineirão. Parece que gostou de jogar essas duas equipes, né, professor? Jogaram duas pela Copa do Brasil, jogaram mais uma agora, jogo no Mineirão amanhã. O Cruzeiro é o 6º colocado com 21, outra equipe que tenta colar na parte de cima da tabela. O Atlético do Paraná, o único objetivo é deixar a zona do rebaixamento, professor. E o Atlético Paraná jogou aí na quarta-feira, né? E conseguiu um bom resultado. Conseguiu aí, tá perdendo o jogo, virou 2-1. E no finzinho acabou tomando um gol, mas o mais importante é ter jogado um bom segundo tempo. É claro, vai enfrentar o Cruzeiro, que é uma grande equipe, um grande elenco, tem um grande treinador e pode até o Atlético surpreender o Cruzeiro. Mas, teoricamente, o Cruzeiro é favorito para o jogo, Julião. Muito bem, vamos falar agora de Santos e Chapecoense. Chapecoense e Santos, o jogo é na Arena Condá, às 19 horas. Duas equipes da parte de baixo, 14º enfrentando o 15º. O Santos e a Chape não têm outra alternativa, é vencer, porque o Bahia vencendo, ele sai da zona da degola. Então, pode sobrar para algum deles. O América Mineiro vencendo também, sobra para algum deles na zona do rebaixamento, professor. É, realmente, a situação das duas equipes, né? As duas equipes que vão jogar aí, tanto o Chapecoense quanto o Santos, eles precisam urgente da vitória. Eu consigo ver o Santos do Erinho de uma maneira totalmente diferente. Eu acho que é um time em formação, tá ajeitando ali, mas só que o Santos não tem mais torcida. Você vê santista hoje, todos os cronistas santista, eles estão querendo a cabeça do Jair. Portanto, eu acho que mais dia, menos dia, o Jair vai embora. E enquanto não acontecer isso, o Santos vai ficar num ponto de interrogação. Sabe o que acontece com o Santos? Empata o jogo com o Palmeiras, eles postam um vídeo de 5 minutos do Vitor Ferraz dando uma caneta no Lucas Lima. Aí o que a torcida fala? Nós não quer vídeo de caneta, nós quer vídeo de vitória. Então, faça o favor de ganhar jogo. Mais ou menos isso que está acontecendo lá no Santos, professor. Pois é, então, quer dizer, tudo isso daí é coisa que atrapalha a vida da vida do Santos, a vida do Jair, e eu não vejo com bons olhos, não, os próximos jogos do Santos sob o comando do Jair. Nada contra o profissional, mas tudo a favor de quem acha que o Santos é uma super equipe, que não é. Muito bem, mais um jogo. Aliás, finalizamos, né? Porque o próximo é o Inter e o Ceará, que a gente comenta aqui na segunda-feira. O jogo é às 20 horas. A gente passa, então, na segunda-feira aqui. E a gente encerra nossa programação de hoje aqui no Rio Vox Esporte Clube. Eu quero agradecer muito a companhia do professor Mauro Fernandes, que esteve conosco aqui na partida, aqui nessa programação de hoje. E até segunda-feira, se Deus quiser, com mais Rio Vox Esporte Clube. Professor, muito obrigado pela companhia. Um ótimo fim de semana e, se Deus permitir, segunda-feira estaremos de volta aqui com mais Rio Vox Esporte Clube ao meio-dia. Um abraço a todos, um abraço, obrigado Léo, obrigado a todos aqueles que nos acompanharam aqui no Rio Vox Esporte Clube. Um abração também lá pro Toninho, pro Mauri, que daqui a pouco vai estar jogando contra o Favela lá no Poli Esportivo, que vocês possam fazer um bom jogo lá no Poli. E eu desejo a todos também que estão trabalhando no Poli, que estão cuidando do Poli lá, sucesso e parabéns pelo trabalho. E eu desejo que vocês tenham um ótimo final de semana. Um final de semana em paz, em família. Vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo. E se for da vontade dele, eu estarei aqui segunda-feira, meio-dia, firme e forte, para falar de esportes. E eu agradeço também a companhia do professor, agradeço a você, nosso ouvinte, que esteve ligadinho. Hoje, aniversário do Fluminense, 116 anos, parabéns ao Fluminense. Vamos encerrar com o hino do Flusão e a gente volta na segunda-feira com mais Rio Vox Esporte Clube. Isso agora vai dar, sim. Vamos lá, então a gente volta na segunda com mais Rio Vox Esporte Clube, se Deus quiser. Tchau! Isso, vamos lá, calma que é programa ao vivo assim mesmo. Agora sim, tchau! Frequência modulada, canal 300, 107,9, Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo.